Olá, ouvinte, seja muito bem-vindo ao podcast Metrópole. Mais uma semana com você. Apesar da gente publicar de 3 em 3 meses, mas estamos aí. Hoje estou aqui com o meu amigo Mielão. E aí, Mielão? E aí, Macaco Japão? Boa noite. E eu esqueci de me apresentar, desculpa. Meu nome é Pedro Tashima. Obrigado. E eu sou Edinaldo Pereira. É um prazer estar aqui em Metrópole, objeto. Tá bom com você? Eu tô bem. E você, Melon? Bom também. Cada dia é melhor. Melhor. E também tô aqui hoje com o nosso amigo Sávio. Bom dia. Isso aqui já é 7 horas, mas eu vou desconsiderar. É porque não, é outro fuso horário aqui no Nordeste. Nordeste o Nordeste fica no polo oposto. Não, é. eu queria fazer apontar uma coisa aqui, que alguém está jogando League of Legends enquanto está gravando isso aqui. Isso, mano. De partida. Olha, em minha defesa, enquanto toda vez que alguém está gravando aqui um episódio, você está jogando Valorant também. Ixi. Tem que... Você tinha que ter desativado antes, foi explanado. Explanado. Mas e você, quem que é você? Eu não sei mais quem eu sou. Fazem anos que eu não ouço. Fazem anos você... que eu não ouço meu nome. E aí, Cisco? Por aí. Eu sei. Vamos começar com isso já. O que aconteceu com você? O que aconteceu, cara? Eu tive que voltar pra minha terra, ou seja, a selva. Por muito tempo eu fiquei perdido. Aí, caçando então, agora... nozes. Caçando nozes. Então agora eu encontrei finalmente um humilde computador pra gravar esse episódio. Palmas. A gente tá... Palmas. A gente perdeu. A gente perdeu o contato com o Cisco tem mais ou menos um ano. A gente tava preocupado que ele... É que, mano, não sei se eu posso falar da prostituição, freganismo, esse tipo de coisa, não, mas... Não. Isso aí é delicado, Não fala quando ele entrou no MST, não. Essa parte aí não precisa falar, não. É. A última vez que eu encontrei ele, acho que foi na... Tava na campanha do Bolsonaro, daí ele foi lá no... Naquele acampamento em Curitiba, na frente da cela do Lula, sabe? Acho que foi a última vez que eu vi ele, foi lá. Depois que aconteceu... Pra quem não sabe, foi eu que dei a facada no Bolsonaro. Só pegar ele aquele tava, cara ele tava vendo que o Bolsonaro era bolo. Confundi com outro, né? E descobriram depois que realmente era. Só que aquele lá, a verdade é que aquele lá era um sósia. A verdade é que o Bolsonaro de verdade era o Boulos. É o Boulos. Ele tá vice-prefeito aí na cidade dele, do PCdoB. Ô Cisco, em que lugar mesmo que você tá morando atualmente? Tô morando em Auschwitz. Não sei se vocês sabem, mas essa é a raiz do Cisco. Ele fez uma viagem astral, se reencontrou com os antepassados e descobriu que, infelizmente, eles eram parentes do Xbox Mil Grau. Então agora ele teve que se assumir. Veja bem, são 13 mil horas de gameplay. Ele descobriu o contexto da a linhagem dele. Caralho, mais uma vez falando do Flow Podcast, né? Flow Podcast é muito foda. Tem quanto tempo que eu falo do Flow aqui nesse podcast? Todo episódio. Desde que saiu o Flow Podcast. Eu gosto do Flow quando ele não fala qualquer coisa, menos de política. Quando o Monarca não tá falando do Felipe Neto. Quando ele não tá falando do Felipe Neto. Tem o episódio do Yoda, que foi ontem. O Felipe Neto apareceu na conversa sem brincadeira, umas 7 vezes. Umas 7 vezes os caras conseguiram arranjar um jeito de falar todas do Felipe Neto. O Flow são boas, menos a de Monarca que tá fumando maconha. Ou seja, todas. O Cisco, a visão de um socialista. Não, mentira. Pra falar a real, eu gosto dos episódios que são as pessoas contando a vida delas. Esses episódios são foda. Do Gaulês. Do Gaulês é foda. Tem o do cara que tem o síndrome. O Dileira, pô. Dileira. De Tourette. De Tourette. Esse episódio aí é foda. Esse episódio eu tava assistindo de madrugada na casa da minha irmã. E lá, tipo, ela mora no... São dois andares. Daí ela tava dormindo no andar de cima, tipo... E o quarto fica longe, tá ligado? Eu tava perdendo tanto tiro nesse episódio que ela acordou e foi ver o que tava acontecendo. Eu não sabia que tinha irmã tá achando. Tu poderia, por favor, me mandar o zap dela? Você poderia, eu também estou interessado. Por favor, ir dormir. Se quiser, eu chamo aqui. Opa! Você não fala isso não que eu vou lhe chamar sua mãe pra te dar uma bronca, hein? Poxa, minha mãe tá... Ela acabou de falar comigo aqui, macho. Não, a sua não, a do Cisco. Não é, é a sósia da sua mãe. É sua mãe em bolo. Eu queria. Do que a gente queria falar mesmo antes? A gente ia falar daquele vídeo muito bom, o Turret Sky. Lembra do Turret Sky? Não. Sério que você não lembra disso? Não. O cara que bate a cabeça no teto e depois cai uma panela de água quente. Nossa, não lembro. O que ele tá falando? Fuck, fuck, fuck. É, isso aí. Fuck, fuck, fuck, fuck, tum. Calma, vou mandar o Turret Sky. Não, eu nunca vi isso na minha vida. É bom. Do Mukiranas, do The Learning Channel. Vocês não assistiram, né? Eu só vi esse do cara que foi encomendar bolo, daí ele encomendou bolo em potinho. Pode crer. É que ele tava querendo fazer um aniversário pra esposa dele, né? Aniversário de casamento, uma coisa assim. Uhum. Daí ele chegou lá e era muito caro o bolo dele, comprou o bolo de potinho que era feito de resto. Eu tenho um episódio do Cake Boss que o cara chegou lá e fez bolo de potinho. Cara, do Cake Boss. Do Cake Boss. Tá ligado? Deixa eu ver. Tinha um campeonato do Cake Boss, assim. Que aí quem ganhasse ia trabalhar lá na loja do tio. Do Goku, né? Do Goku. O cara chega lá na competição e faz um bolo de pacote, mano. Não acreditei nessa aí. É o bolo caseiro da Dona Benta. Não, esse do... Só pra explicar pra quem não conhece, esse do Mukiranas é do Chelsea, que é o famoso The Learning Channel, que é o lugar número 1. Pra você que quiser aprender alguma coisa, né? Aqui, só que não, tem tipo gente comendo areia lá. É, tem os clássicos do... O cara que é casado com o carro e tem tudo que um casamento tem. Que come pedra, e não é pedra que você tá pensando. tem o cara, a moça que ela é atraída sexualmente por montanhas russas. Nossa, tem aquele programa famoso, A Noiva 90 Dias, alguma coisa assim. Ah, sim. Que é, tipo, os caras que se conhecem pela internet. É. Puta, esqueci o nome dele. Web Namoro. É Casamento 90 Dias, um negócio assim. Catfish. 9 Day Fiance, uma coisa assim. É, Noiva em 90 Dias, eu acho que é isso. Pô, peraí, tem alguém jogando outra coisa agora, hein? Enquanto eu gravo o podcast. Aim Lab, que é isso? É, negócio de treinar mira, mano. Cara, o cara não tem nem vergonha mais. Ah, é. Oi, porque tá jogando Valorant. Pegou no flagra. Pulo do gato. É divertido, mano. Tu fica fazendo isso enquanto tá fazendo outras coisas. Vira pro player. Quero ver. Vira no meu bronze aqui. Por que você gosta tanto de Valorant? Cara, a gente tá de quarentena. Eu não sei mais nada. Justo. É um bom argumento. É, pra prevalecer o caos. Você vê até a tecla no fundo enquanto o cara tá falando. Tem nem vergonha, né, cara? Essa aí é do cara que tá jogando LOL aí. 10 minutos de partida deu corridos. Eu não sei, velho. Eu joguei um pouco de Valorant, mas eu não... Cara, sei lá, não curti muito. Valorant é um Overwatch, só que sem a putaria na tua tela, velho. Não é mais um CS da vida? Eu achei ele parecido com o CS. Eu achei também, até o bagulho, até o mapa é meio parecido com o clássico. É. Você chegou a jogar? Não, não cheguei. Só digo isso de bobagem, posso estar mentindo. Não, o mapa é parecido, tipo, tem três bombes, daí não, você tem que plantar. Já não é parecido com o CS, né, com três bombes. Não, não, só tem um mapa que tem três bombes. Isso. Foi que esse foi o que eu mais joguei. Eu jogo Valor também, eu odeio aquele mapa dos portal. Mapa do meu. Mapa dos portal eu acho mais massa, meu, porque tu faz umas jogadas muito nada a ver. É muito chata aquela porra. De os caras, eles nem entendem. Eu achei ele mais parecido com o... Tipo, uma mistura mais de CS com o... Aquele lá que é cópia do Overwatch, sabe? Ah, o Paladins. O Paladins. Mais parecido com ele do que com o Overwatch mesmo. É... O Overwatch... É... O Overwatch... De... O Sérgio Cortella. Coitado. Mas, pô, o que que é? Não, que o Overwatch é a fábrica de ataque epilético. Ah, velho, eu não sei, não joguei muito Overwatch. Chega uma hora que tu não entende o que tá acontecendo de tanto poderzinho. Sabe, esses jogos tipo Paladins, Overwatch, acaba que ele foca mais no... Tipo, na habilidade do jogador. De, assim, tipo, de acertar skill. E eu acho que, tipo, CS, Valorant é mais de... Pode ser fazer uma tática com seu time. Então, Overwatch é mais individual. Cara, eu acho que é, porque, tipo, acho que... Overwatch eu não sei, mas Paladin, se tiver um cara top, assim, o cara pegar um dano muito bom, ou um flanco muito bom, ele carrega o time. Mas, tipo, no CS, no Valorant não tem como um cara carregar o time inteiro, é muito difícil. Mas Overwatch tem tática, os pro player fazem tática. Só que eu não entendo porcaria nenhuma. Acho que dá pra concordar que Overwatch é ruim, né? É, concordamos. Overwatch é horrível, não jogue. Eu jogaria Overwatch só se aquele rumor do ficar free fosse verdade, mas era mentira. Ah, nem ouvi esse rumor. Parece que ia ficar free em junho do ano passado, mas não ficou. É, meu, 90 pila no jogo e tu ainda compra loot box nessas merda. E o jogo ainda tá meio falido, né? Tá, tipo, não tem... Comunidade não tá mais igual no... É, não. A comunidade tava muito maior no beta do jogo. Verdade. A comunidade tá forte e unida em outra área, digamos assim, hoje em dia do Overwatch. A Suruba. Tem uma comunidade forte. Cara, e essa... É o quê? Jogo. Morreu. Zap, zap. Ele até saiu do jogo depois que a gente falou. Desculpa, Cisco. Não precisava sair, não. Podia continuar. Não, não. Eu não tava jogando, ele só tava aberto. Ah, cara, tem... Eu tô... Pode falar. Já viram esse DJ3D.io? Eu entrei, mas tava... A sua sala tá expirada. Que porra não. É esse DJ3D aí, mano? Não, eu acho que é... É tipo, é um negócio bem louco, é tipo um jogo de parkour que você pode ficar assistindo vídeo do YouTube. Você cria uma... Que isso, velho? Tá passando vídeo de slime? O que tem disco blocks aqui, mano? No meu, tá passando um lo-fi hip-hop aqui. Me manda essa sala aí. Vou mandar. Vou fazer uma sala. Vamos, enquanto a gente tá... DJ3. Ah, isso. Cara, eu gostei. Eu gosto de coisa assim de passar tempo. Eu tava jogando muito Tetris. Ultimamente. Gay. Nada com Tetris, alguns amigos. É porque, mano, você entra lá no Tetris, você fica na partidinha. E jogam Tetris. Hum? Não, tudo bem ser gay, mas Tetris? Puta que... Nem pra jogar um joguinho mais recente, tipo... Mano, nem pra jogar um jogo de gente, tipo bingo, tá ligado? Um jogo do bicho? Um buraco, cara. Ô, velho, tem o Tetris Online agora, mano, que você joga contra outras pessoas. Daí você pode atacar. É do Switch, esse daí é exclusivo. Não, não, que isso, pau no cu do, da Nintendo. É, o Tetris 99, é um Battle Royale, não. Inclusive. Não, mas pau no cu como da é Nintendo, tem a versão, tem o Piratão Online. Você não está dando dinheiro pra empresas, Tashima? Que feio. Se o pato me pegar... Pô, a Nintendo pega um jogo dos anos 90, até anos 80, não sei se pá, acho que se pá anos 80, porque eu já joguei ele no emulador de Atari. E daí os caras só botam uma skin diferente e querem cobrar 200 e 300 reais no jogo. É de graça o jogo. É, é isso que eu ia falar. Daí querem cobrar 2 mil reais no console? Ah! Ai, meu Deus. Você tem o Switch, né? Você tem o Switch. Tenho. Mas não paguei 2 pau, não. Tá, velho. Então, esse que é o problema. Agora tá 2 pau. Agora tá 2 mil conto, velho. Mais de 2 mil, eu acho. Tá 2 mil se duvidar só o Joy-Con. Sim. Ô, velho, eu tava... Sabe, quando eu fui no Paraguai a última vez, tava 1.300 no Paraguai. Ó, bom preço. Tava da hora. Não comprei porque não tinha dinheiro. Daí eu fui no... No Mercado Livre, tava 1.800. E, pô, beleza. 1.800 ainda tá, assim, mais ou menos. Daí eu vim no camelô aqui da minha cidade, tava 1.500. Nossa, no camelô da sua cidade vende Nintendo Switch. Vende. Na minha vende Presto Barba. Profissa, mano. Não, na minha cidade não vende nem capa HDMI, cara. Vende DVD? Tem... Vende. O cara pega 3 dias de jegue pra chegar no lugar pra comprar cabo HDMI. E não tem, cara. Quem sabe. E o Ian, o que aconteceu com o Ian? O Ian, ele tá fazendo TCC dele. Ah, é, só que uma coisa que eu andei planejando, mas não sei. Esse episódio, como é um episódio especial, poucos sabem, mas mês que vem a gente completa o quê? Uns 2, 3 anos? Dois. É, a gente começou em 2018, eu acho. É. Dois anos de podcast, guys. Não, 2017, eu acho. Não, foi 2018. 2018, não é verdade. Na eleição. Verdade. Tem até o famoso... Cara, esse até é bom a gente procurar, velho. Do... Que o Cisco seria cancelado hoje em dia. Seu Cisco. Cara, seu Cisco. Foi a grande... A imitação do tweet do Bolsonaro. É. Se alguém aqui ficar famoso, a gente tem que excluir tudo desse podcast, beleza? Excluir tudo, senão a gente pode combinar isso? A gente deixa tudo privado. Vamos excluir agora. Não, a gente exclui a nossa identidade online. Cria RG novo. Não dá mais, acabou. Eu vou trocar meu nome. Vai ser Macaco Japão. Vai ser tipo... Se eu trocar pra Souza com S, ninguém vai perceber que sou eu mais. Verdade. O Sávio, poucos sabem, mas ele é de uma família na cidade dele. É, sim. Ele é de uma família, né? E que é, inclusive, é na cidade dele. Inclusive. Pra surpresa de muitos. O pior é que minha família não é da minha cidade, cara. E agora? Verdade. Mas como que seu. Como tem que passar, cara? Não tem jeito. É, sabe? Pela nossa glória. Pela glória de Arco Verde. Eu vou ter que me emancipar, velho. Pô, agora vai ter que casar. É assim, casamento arranjado é difícil mesmo, Cisco. Não se preocupe. O cara que acharem pra você vai ser legal. Sim, vai ser um jegue. Ele vai te levar lá pra comprar HDMI. Ele traz pra mim o HDMI, o meu sonho. É o jegue da Wish Foundation. É. Trazer um filtro de água pra beber água da lama. De água, é papel higiênico. Caramba, é o Arco Verde ou é o Quênia que você mora, sabe? Cara, você já vem Arco Verde pra falar? Vixe. Justo. Você tá nordestino explaining ele? Desculpa. Não, paulista explaining, né? Porque é o contrário. Paulista. Você tá paulista explaining ele? Meu, desculpa, meu. Eu não tava entendendo o caminho que eu tava entrando, meu. É o morador da Moca desconstruída. Minha Moca querida, meu. Putz, é divertida, meu. Bora lá ouvir um Kennedy da minha casa, meu. Jogar um minigame. Minha avó Lourdes vai fazer um suquinho de laranja pra nós. Calma, calma. Tô jogando esse... Tô jogando DJ 3D. É top. Eu não consegui... Opa, tô achando muito bugado esse jogo aqui. Quando eu perder aqui, eu entro no vídeo. De parkour com a física toda errada. Não consigo pular de um bloco pro outro, que eu passo o bloco. É. Sei como é que dá, é. Véio. Calma, cara, é, assim... é o Cisco Altashima aqui, que eu tô na minha frente. Eu tô tentando pular um bloco há meia hora aqui. Peraí, então, eu deixo mandar. Entra todo mundo nessa sala aqui, ó. Peraí, eu vou perder aqui já. Tô entrando já. Você sempre perde, é LOL. Sabe, cara. Responde uma coisa. Por que em 2020 você joga LOL? Ah, velho, me chamaram pra jogar, eu não tenho amigo pra socializar. Como que tá sendo aí, sabe? O que você anda fazendo pra passar o seu tempo? Complicado. Ele não pode falar, ele vai... É confidencial. Vai complicar... Se ele falar, pega ele. Eu vou ser preso. Não, é, pouco bem. Sabe, mas o Sabe faz parte da família do Paulo Guedes. Sim, é. Eu sou Guedes. Inclusive, sim. Ele queima livro. Sim. No tempo, sim. Livre. Sim, ele aumentou o imposto da Playboy pra pararem de procurar no quarto dele. Que isso. Peidão. Edinaldo Pereira. Parece o Edinaldo Pereira. O Edinaldo Pereira. Oh, bicho. Edinaldo Pereira, 100 mil inscritos no YouTube. Daqui um dia 100 mil no Twitter. O cara é um fenômeno. O que será que ele faz, assim, de trabalho dele? Será que ele vive de música? O trabalho dele é ser o Edinaldo Pereira. Ele tem trabalho. É um trabalho bem árduo. É influenciar digitalmente o trabalho dele. Não, vendo esse documentário do Christian, eu acabei notando... O quê? Explica isso. Ó, então. Christian, nossa, como que eu vou descrever esse indivíduo? Ele era um escritor de um quadrinho horrível do Sonic 2, que é a mistura do Sonic com o Pikachu. Caraca. Daí ele divulgou isso na internet, lá em 2003, essas coisas. E viram ele e daí descobriram que ele era... Nossa, é um cara zoado pra porra. Ele é meio autista, zoado. Qual o problema? Hã? Qual o problema? Não vi problema ainda. Não é. Só que daí ele... Ó, uma das coisas que ele fazia, que ele foi mais conhecido, ele colocava uma placa na faculdade dele, no shopping da cidade dele, escrito a procura de uma garota sem namorado, daí a descrição dele lá. Daí tinha umas coisas meio racistas na descrição. Digamos também que ele não tava em muito critério de botar, de fato, um padrão pra busca. É que você me entende? Ele era o Paulo Cogos americano, é isso? Não, nossa, cara. Se ele se parecesse com o Paulo Cogos, ele teria arranjado uma namorada algum dia. O Paulo Cogos ainda é consciente, cara. Ele tá na busca. Ele tá na busca. Coitado. Paulo Cogos. Desculpa, continua. Não. Mas o Paulo Cogos... Se o Christian fosse o Paulo Cogos, ele estaria na sorte. Mas ele é tão zoado quanto o Paulo Cogos. Ele já foi trollado várias vezes. Já fizeram ele gravar vídeo enfiando um medalhão no... Caralho. Ele é famoso na internet? É, ele tem uma wiki só dele. Ele tá vivo ainda, então? Tá. Ele é o anão do Resident Evil, então. Não, só que ele é mesmo autista, ele é zoado pra porra. E daí eu fiquei vendo o documentário, eu fiquei me perguntando, nossa, o Brasil é um lugar top, cara. Porque se fosse Porque o Edinaldo Pereira é tipo um Christian da vida, cara. Ele foi conhecido por fazer umas coisas nada a ver. Um pessoal meio que trollou ele. O Edinaldo Pereira foi, entre aspas, trollado pelo Jô. Que ele foi até pro programa dele lá pra meio que ser caçoado. Mas ninguém zoa ele a ponto de ofender e tal. O Christian tem... Putz, coitado do cara. Tem umas. Já inventaram que. É, quer dizer, namorada falsa pra ele, daí. Caralho. Foram ver lá, era um moleque de 13 anos, tava caçando dele. Tipo, barra pesada. Você tinha falado que é o cara que tem a vida mais documentada. Né? Como assim? Não! Tipo, ele mesmo revelava alguns fatos da vida dele na internet. Tipo, ele divulgava as coisas, a história pessoal dele e tudo mais. E é uma das coisas que ele... que os trolls também pediam pra ele dar informação e tudo mais. É, daí o cara que é autista, ele não consegue entender esses negócios. Tipo, se alguém Sim. tá trolando ele. Sim, não, justamente por isso. Só que além dele ser trollado, parece ele é filho de pai velho, saca? Daí... Uhum. Daí os pais dele faziam toda... É, eles mimavam muito eles. Daí ele acabou meio que saindo zoado. Hoje em dia ele é tipo um... Vou mandar a foto dele. Aliás, eu mandei link da página dele. Da wiki. Vamos ver. Dele Sony próprio. Two. Sony 2. O Quickpedia é o nome da... O que vocês verão são fotos desenhadas por ele mesmo. Cara, picture of... Of the now. Daí eu... Ah, o Sábio vai gostar da foto do dia. Vou mandar daí, aqui. Daí, qual que bicho que é esse? É uma invenção dele, uma mistura Sony, de Sony. É o Sony2Hitler.png, o nome. Daí tá escrito, Hi on me, I am now Sony 2. É isso A Sony 2. Falta um pouco de criatividade. Me jura? Ó, eu... É, isso tá tipo na homepage da wiki dele. Nossa, tem tanta coisa na wiki dele que vocês ficariam até assustados como que tem tanto. Ele tem um cara de simpático, mano. Credo, o cara só é nazista e racista, né? Tipo, mas ele deve ser de boa. Ele parece o Robin Williams. É nazista e Brony, meu. Brony, ele... Não, na verdade ele não era Brony, ele virou Brony pra pegar mulher. E não pegou. É igual o Kogos, entrou na academia por causa da mulher, daí fora nele. Putz. Ah, mas depois ele ficar malhadinho, ele tem a chance ainda. Mas o que aconteceu com o Kogos? Vocês estão acompanhando ele? Não muito, eu vi depois não. Que ele deu uma louca lá apoiando o Bolsonaro, alguma coisa assim. É, tipo, eu não entendi o que aconteceu com ele. Tipo, eu segui ele no Instagram. Daí, tipo, numa semana ele tava fazendo o enterro do Dória, falando que ele queria que todos os políticos morressem. E na outra ele tava, tipo, ele virou Bolso Warrior. Daí eu não entendi nada que aconteceu. Não, ele parecia um pouco menos consciente, sei lá, quando ele tava lá no Flow. Tipo, meio zoado. Só que depois dele defendendo, virando o Bolso Warrior, ficou bizarro, não consegui entender mais nada. É, eles falaram que vão chamar ele de novo. Por que será? Será que o Kogos tem algum problema? Ele falou que não foi diagnosticado, mas ele acha que ele tem alguma coisa. Tipo um autismo da vida? É. Ele acho que não foi no Flow mesmo que ele falou que ele tem um... Que ele tem algum problema... Mas que ele nunca foi atrás de saber, assim, pra ser diagnosticado. Esse aí é todo errado. Tá louco. É, velho. Nossa, esse é o Christian? Aham. Uhum. Não, esse era ele em... a primeira foto era ele em 2003, 2004, sei lá. Daí, hoje em dia, é a foto dele agora. Atualmente. E Furry? Será que ele seria Furry? Não sei se ele é... eu acho que ele é furry, né, cara? Porque se eu parar pra pensar, o personagem dele é um furry. Cara, daí pra ser furry não é nada nessa foto, última foto aí. Agora que eu vi a imagem do Sony 2 Hitler, velho. Porra. Cara, bota isso na thumb do YouTube. Caralho, vamos colocar. Tá no modo distraído aqui, velho. Só deixa, só tampa o... Só deixa não vou borrado. Nem tampar porque não tá certo. Cara, deve ficar bom. Tá quebrado pro outro lado, virou um 8. Nome do episódio, o Sony 2 Hitler. Especial de aniversário Sonny Hitler. Daí... Ah, pode falar. Não, não, vai lá, pode ir. Não, não lembro o que ia falar. Não é não. A do... Paulo Cogos. Quando ele foi no Flow. Macaco. Então, o Paulo Cogos, depois que ele tinha ido pro Flow, ele não tava... É... Eu não sei, assim, ele... No começo ele falava aquele negócio da igreja, que... Sabe, é... Tudo tinha uma explicação teológica. Daí, do nada, ele meio que ficou meio doido da cabeça, virou bolsonarista, e daí agora ele virou contra o Bolsonaro de novo, do nada. Sério? E eu, a única explicação que eu vejo pra isso é que ele queria pegar aquela deputada lá, ligado? Mas ele é o Cogos, sabe? Então, tipo... Dificulta um pouco. É. Como é que o Cogos ele ficou famoso? Com um vídeo na internet, né? Boa pergunta. E também o cara é onipresente, tá ligado? Já viram? Tem... O cara aparece na TV toda semana, assim, por... Tipo, não por, porque... Pelo que ele faz pelos vídeos. Tá ligado? Ele apareceu lá no, naquele programa da Record de saúde. Não, não é nem de saúde. Mas ele aparece perguntando pro nutricionista qual o melhor pão. Então, apareceu no enterro da Hebe Camargo. Apareceu em manifestação usando roupa de paladino. É, e tipo, isso várias vezes. Isso é verdade. Mas tem parente rico, né, famoso. A mãe dele. Sim, a mãe dele é a maior... Lígia Cogos. Dermatologista. Dermatologista, ela é a mais famosa do Brasil, alguma coisa assim. É, dela tem uma marca lá de cosmético, uma coisa assim, dermocosmético, foda. Eu não sabia disso. É, daí é o Cogos que cuida dessa marca. O Cogos faz alguma coisa e dá grana? Tipo, eu não acho que ele cuida, assim, tipo, de geral, mas ele... Não, ele deve ser, sei lá, o secretário. Porque se ele cuidasse da marca, a marca já teria falida. Não, eu acho que ele faz alguma coisa, tipo, administrativa, tá ligado? De sonegar imposto. É que nem um primo que tu dá o controle que não tá conectado. Não, cara, eu não duvido que seja alguma coisa desse tipo. Porque você imagina, eu não... Nem se fosse a mãe do Cogos, eu não daria... Não daria minha empresa pro Paulo Cogos. Imagina que loucura. Tá ligado? Não, você vê, tipo... A mãe do cara é a maior dermatologista do Brasil. Tá ligado? O pai dele acho que é médico também, alguma coisa assim. O avô dele era, tipo, intelectual. E daí o cara é, tipo, um... Faz o Christian. Vídeo... É, o cara é o Christian. Ele faz vídeo... Ah, eu lembrei. Calma aí. Eu queria falar de furry. Eita, Xê, não tô gostando do rumo dessa conversa. Você já viu aquele canal The Odd Ones Out no YouTube? Tô ligado. Já. Sabe? Ele faz animação, tipo, de coisa. É, aquele cara com certeza é furry. 100% de certeza é furry. Eu tenho minhas dúvidas também, viu, cara? Pra ser bem sincero. Mas faz tempo que eu acompanhava mais o canal dele. Ele foi mudando a persona dele, essas coisas? Não, assim, no começo ele era, tipo, ele era mais... Mais, assim, reservado. Depois ele foi começando a ficar mais, tipo, exagerado, mais sem personagem. Mais escrachado. Mas, tipo, é normal, assim. Que é mais da hora. Você não quer ver um cara normal contando uma história. Ah, de vez em quando assim... é legal. Ah, não, mas tipo, o tipo de história dele que ele faz, tipo, mais pra criança. Sim, sabe? Sim. Se não, eu abro um canal no YouTube e conto história também. Ah, seria uma boa. Eu assistiria. Na verdade, você já fez isso, né, Tashima? Não, mas não é uma história que eu queria. Agora, colocando os irmãos Neto aqui, o Lucas Neto... Fala, assombrado. O Lucas Neto deu uma... Caiu um prego da cabeça dele. Não, é não, Lucas Neto tá certo. Franken Neto. Agora o Lucas Neto vai ter um filho. Quem ficou pancada na cabeça mesmo foi o Pyong Lee. Olha, no caso foi o filho dele que levou uma pancada na cabeça quando caiu do Up Altas Aventuras. É. O que aconteceu com o Pyong Lee? Tipo, ele era tipo o cara mais da hora da internet, assim. Do nada o cara virou um maluco que, tá ligado? joga o filho da janela e leva pro hospital pra fazer conteúdo. Não, ele poderia estar na turminha do cara lá que lê a expressão facial. Metaforando. O Moicano, ele piorou muito, decaiu muito no programa. Moicano? É. Nunca viu ele de Moicano? Não. Eu não, tipo Neymar, então. Não, não é Moicano, mas... Eu acho estranho que tudo que ele fala parece que ele tá pensando muito no que ele vai falar. Tipo o Felipe Neto da vida. Ele tá lendo um teleprompter, assim. É, né, tipo que... Por isso que ele se ferrou indo pro BBB, tá ligado? Porque ele... Quando o cara ficou bêbado, daí soltou o... Abra suas asas. É. Daí, tipo, o cara foi lá passar a mão na mulher. A minha teoria é que o Pyong nunca saiu do BBB. Não, ele saiu do BBB, mas o BBB não saiu dele. Exato, ele deve estar ainda torcendo pra Manu Gavassi. A Manu Gavassi. Manu Gavassi, eu descobri que ela é cantora uns tempos atrás. Tu não sabia, mano? Não, eu ouvi falar dela a primeira vez quando ela entrou no BBB. Não, ela fazia um puta sucesso quando ela tinha uns 14 anos e fazia música pra adolescente. Nossa, eu nunca ouvi. Eu sou metal, meu. É o rock, né, meu? Esse eu só ouço rock. Porra, funk lixo. Esses dias, puta, meu. É que mulher essa definição, né, meu? Porra. Mano, gava. Ensinei a pilha da minha avó. O Sábio tava se referindo ao Pyong Lee na vez que ele foi no Ídolos. Ele foi no Ídolos? Foi. Não sei se é o Ídolos ou se é o outro lá. Se é o Pyong Lee? É. Ele mandou o vídeo uma vez pra mim. É qual o seu talento? Qual o seu talento? É o do SBT, né? Não, o Ídolos também era do SBT. Não. É? No passado, muito tempo atrás. Isso aí, né, Diana? É. Dá pra ver pelo travesti lá atrás. É, por isso que... Perna. Dá pra ver pelo travesti lá atrás. Eu tava achando estranho que eu lembro que o Qual é o Seu Talento, ele tinha um... Era, tipo, meio preto, assim, o cenário. E eu gostava do Qual é o Seu Talento. Eu não gostava daquele maluco lá, que era o cara sempre falava não. Arnaldo Sacomani. É, Arnaldo Sacomani. Mas depois eu descobri que ele era o cara mais da hora de lá. É, o Sávio é o Arnaldo Sacomani daqui. Sou. Por quê? Não lembro. É, teve uma vez que a gente ia fazer alguma coisa aqui. Ah, é. Tinha. O patrão tinha organizado um karaokê aqui. Só que não deu muito certo. Daí você ia ser o Arnaldo Sacomani. Caralho, eu não lembro disso não, velho. É, só que a gente não fez. Era só o tudo planejado. O cara sempre dava um puta discurso de... O patrão falou aqui, pô, a apresentação foi ótima, eu gostei, tava tudo perfeito, vocês não erraram nenhum passo, mas hoje meu voto é não. Nossa, eu não lembro disso não, velho, se passaram por mim. Nossa, que apresentação merda essa do Pyong, foi um negocinho de mágica com as mãos lá e com uma musiquinha de musiquinha de sexualidade duvidosa. Nada contra, tem até o... Até putz, amigos que são. Eu queria ele cantando igual a Susan Boy ali. Mas você imagina? É, eu acho engraçado os votos da Dança dos Famosos, velho. A apresentação errou ali, pá, tropeçou, fez toda a merda, minha nota é 9.8. Eu descobri que essas coisas é tudo combinado. Esses do programa da Eliana. É, tipo, os caras, eles já chegam lá, tipo, antes de entrar já tá tudo, eles já sabem a nota que dá. Teve um cara que explanou isso, não lembro quem foi. Ô, louco. Sabe aquele negócio do Selbit? Que ele falou que ele não ia mais no Flow? Por que ele falou isso? Porque eles chamaram o Xbox, Xbox Mil Grau. É que eles chamaram o Xbox Mil Grau sem zero preparação. Porque aí... Não, porque tem aquele negócio do... que é currículo gamer. Os caras não sabiam nada sobre essa história. Aí eles perguntaram, ah, o currículo gamer? É, não, foi mal entendido. E o cara, beleza. E continuaram a conversa. É, entendeu? Porque os caras não conheciam, né? É... Faltou preparação pra fazer aquele episódio. Eu não sou gamer, velho. É assim. Eu criei o meu essa semana. Seu currículo gamer? Meu currículo mandou pra gamer. Tua empresa? não precisa, né? O Tashima já tá contratado. É verdade. Fui contratado pra ser programador. Agora eu vou ser garoto de programa. Sim. Quanto que tá o programa? O programa depende do dia. Se for final de semana, é mais caro. Putz. Daí é R$40 a hora. Aí tu rouba minha grana. Pô, é que... Eu tô feliz que... Eu tava... Essa quarentena tava sem fazer nada. Daí eu comecei a aprender a... Uma linguagem nova. E deu bom, tipo, uns... Agora 4 tá falando meses. Da alemão, né? É o quê? Tá falando da alemão. Você que tá morando em Auschwitz. Auschwitz é na Alemanha? É, Auschwitz, Santa Catarina. Tô na cidade homônima, onde não aconteceu... É, Auschwitz é o nome Polônia. Do campo de concentração. Na Polônia, na Polônia. Na Polônia. Polônia? Essa cidade existe. Então, Auschwitz é na Polônia, lá que é o campo de concentração de Auschwitz. Localizado. Na verdade, a cópia do campo lá de Santa Catarina. E... Onde prenderam. Tu tá falando da Polônia, a cidade em São Paulo, ou tu tá falando da Polônia? Que... Vê se vocês conseguem pronunciar o nome da cidade que ficava Auschwitz, velho. Eu não consigo. Auschwitz. Olha. Caraca. É, não é isso? É tipo isso que parece. É isso. Auschwitz. Parece uma gíria de nordestino. Auschwitz. Como é o nome desse cara mesmo? É o Edinaldo Pereira Bolsonaro. O cara vai ser vereador, velho. Gabriel Monteiro. É o cara do Pipocano. Não, não é do Pipocano. Do outro lá. Do que é pra gente esperta. Você sabia? Isso. O pior, mano. Você não sabia? Cara, incrível, né? Como que esses caras têm, tipo, 10 milhões de inscritos? É mais. Eu acho que já tá com mais de 20, velho. Cara... Tem 300 mil canais no YouTube com o nome Você Sabia. Você não sabia? Eu sabia. Mas tem um canal que é cópia do Você Sabia, o Refúgio Metal. Eu odeio aquele cara, a voz dele me irrita. Refúgio Nossa. Metal? É do Nando Moura? Não, Refúgio Mental. Aí. A voz do cara é do Tashima. Não, eu tenho um primo que adora esse canal aí. Caralho, Você Sabia tem 36 milhões de inscritos. Porra. Cacete, 36 milhões? 36 milhões pegando, lendo artigo da Wikipedia. Não é, é que você não entende que tem a profundidade da pessoa entender o que é uma Lolita Slave Doll. Cada vez que eles fazem algum vídeo da Deep Web, deve dar tipo 200 milhões de inscritos. Nossa, velho, esse bug da Deep Web. Oh, não quero falar disso, muito. Fala. Bad vibes. Não, não. Não, você já falou. Pode falar. Não, é que prenderam um cara que é alemão, lá no Rio de Janeiro. Que ele tinha um estúdio de gravação de pornografia bem pesado, velho. Fiquei triste. Ah, estúdio de pornografia. Tipo, ele pegava o pessoal da favela, assim. Ah, tipo Femmes Snuff? Não sei, velho. Sei que, tipo, e o cara tinha uma agência de turismo, que daí ele. O pessoal da Europa vinha pra cá pra fazer turismo sexual, tipo, e ele agenciava os caras. Putz. Ah, mas isso daí tem aqui no Brasil. Dizem que tem no Japão também isso. Só que lá é gerenciado. Japão pra caralho, mano. Tem um episódio de Sons of Anarchy, sim. Aí no final. O episódio de Sons of Anarchy que tem esse tipo. Eu não vou falar essa palavra que eu não posso mesmo estar ouvindo. Mas tem isso aí. Aí no final o protagonista pega PC, o bagulho e afoga o carinho. PCP. Tem CP. É. Aí no final do episódio o cara lá afoga o dono do bagulho em urina. Caralho. Justo. Ah, não, e esse cara aí é um tipo um alemão, velho. 73 anos. Daí o cara falou que ele fugiu pra mata, daí ele se machucou enquanto ele fugia. Os policiais encheram ele de porrada e daí falaram que ele se machucou e fugindo na mata. Rebentaram o cara no suco. Justo. O que, que você ia falar, Cisco? Eu não ia falar nada. Não, o que você ia falar uma hora lá sobre o Sávio falou do Sons of Anarchy. Não falei nada. Então, beleza. Vou ter que puxar na gravação e repetir? Eu vou mandar um abraço aí pro meu amigo Meião. Grande amigo Meião. É do iCarly. Muito boa a série dele. meu pé no seu Meião. É isso aí, Meião. Isso aí. Boa noite. Meião, velho. É o Meião, amigo do Spencer. Eu tô ligado no Meião, mano. Pô, cara, tem um negócio desse do iCarly também que começou a sair. Teria o produtor. Ah, é verdade. Cara? Que o cara, ele era viciado cara, em pé. Daí ele escrevia vários roteiros pra conseguir fazer as atrizes. Os cara aí que criou também o Drake e Josh, essas porra aí. O cara criou tudo. Sim. E em todas as séries eles colocavam o bagulho de pé. Só que descobriram. É Dan Schneider, o Sávio falou aqui. É. Mas não, o que começaram a suspeitar não foi nem na série. Porque a Nickelodeon é meio zoado, mas se parar, pensa, tem sempre. No Disney Channel também tem uns bagulho meio zoado. Mas começaram a suspeitar por causa dos tweets dele, que ele ficava falando lá, vou mandar uma foto da Miranda Cosgrove com ketchup no dedão do pé. Que delícia. Umas coisas muito nada a ver. Ele postava isso no Twitter? Postava isso no Twitter. Ele postava que ia mandar, mas nunca mandava. Que fim deu a Miranda Cosgrove, velho? O quê? Que fim que deu a Miranda Cosgrove, mano? Ela cresceu e virou o Michael Jackson cover, não virou? Virou o Macaulay Culkin 2. O retorno. Ela tava em meu malvado favorito 3. Tava? Como? Aquele que vídeo ela do. Ela gravou ela aquele hit. Ela faz meu malvado favorito, mano. Ela cantava, não cantava? Eu acho que ela é uma das crianças. Ela é a Margot, aquela de óculos. A criança. Ah, mas ela fez só no 3 ou ela fez antes? Não, ela fez todos, né? Porque a criança tá em todos os filmes. Véi, era a Ariana Grande. Tem um vídeo dela, quando ela era Brilhante Victoria, que ela participava, né? Sim. Ela era branca. O que aconteceu que do nada ela virou latina? Bruh. Como assim, mano? Ela era sempre branca. Não, mas ela continua branca. Não, velho, você viu as fotos atuais dela? É que ela conheceu uma cantora muito famosa brasileira, Anitta. Daí ela tomou as mesmas maquiagens. É que ela morreu no Dark Souls, aí tá ficando. Não, mas eu acho que pode ser por causa de maquiagem também. Sim, deve ser isso mesmo, na real. É maquiagem. Cara, e o ator do Spencer? O cara já teve. Cara, ele tá fazendo, sei lá. O cara já teve uma overdose? Ainda não. Ainda vai demorar uns anos. Sem censura, sabe? Parece estamos aqui sem censura. Deixa eu fazer o Lazy Town. Começou a usar droga, mano. Qual nossa deles? A o de cabelo Sportacus rosa. Não. A de cabelo rosa. Nossa, aquela do Kick-Ass? Não. Como que é o nome daquela guria? Não é do que é? Não, Juliana Mauriello, acho que é isso aí. Essa é do Lazy Town. É. Ou foi só uma coisa que eu vi que. Foi fake news. Que foi fake news, mano. Eu acho que foi. Cara, não, tem um negócio que eu queria falar. Não pesquisem puto. Juliana Mauriello no Google, não pesquisem. Não pesquisem. Não pesquisem. Não pesquisem. Não pesquisem. Você vai ter o mesmo fim do cara lá do Rio de Janeiro, sabe? Não pesquise. Talvez eu não saiba escrever o nome dela. É Mauriello com. What the fuck? Ah, você viu a mesma coisa? É o fundo rosa, Tashima? Mano, isso é fake, né? Acho que é nome dela, cara. Acho que é fake, velho. Como que alguém pega uma atriz. Não, é bem fake essa imagem. Se é que eu tô pensando, é bem fake. É claro que é. Nós três achamos a mesma imagem. É que tem fundo rosa. É, é, tô ligado. Não, mano. Olha a cabeça, velho. A cabeça é gigante. Ô, qual o problema com o Cearense? Tem algum problema? Problema nenhum, tem até amigos que são. Sávio cancelado. Vou contar pro Jandaia. Como que é o nome da menininha do Kick-Ass? Menininha do Kick-Ass. Menininha do Kick-Ass vai encontrar coisa errada. Putz. Nossa. Putz, não, não vou fechar aqui a guia anônima. Chloe. Grace Moretz. É. Como se escreve isso? Ela fez um filme famoso. Aí. Ah, não, essa aí ela fez. Puta, que filme que ela fez? Além do Kick-Ass. Além do Kick-Ass, ela fez. A invenção de Hugo Cabret. Fiz nem os dois, sim, não. Nossa, é a menininha do Hugo Cabret. E. Ela fez aquele filme lá do Keanu Reeves também, não fez? Qual foi do Keanu Reeves? Vozona 2. É aquele do Keanu Reeves que enterram ele no chão. Daí tem a foto dele fazendo atos ilícitos. Aliás, um vídeo dele fazendo atos ilícitos, daí ele fica preso assistindo o vídeo pra sempre. Ah não, velho, eu achei o que eu não queria achar dela. Você vê a diferença das referências. Sávio e Melon, a invenção de Hugo Cabret. Meu Cisco, Vizinhos 2. Vizinho. Eu grande clássico do cinema mundial, Vizinhos 2. Cara, e vamos fazer um American Pie de mulher. Não é Vizinhas 2, é Vovozona 2. Não, Vizinhos 2. Vizinhos 2? É. Tem esse filme. Pô, que filme é esse, mano? Vovozona 2 é muito antigo, 2006. Nada a ver. Caraca, é daquele cara do... É, como que é o nome do cara que faz o... Junto com o Smith, Bad Boys? É... Adam Sandler. Não, não é. Martin Nicolas Lawrence, Cage, Chris Rock. Não, é Martin Lawrence. Eu acabei de pesquisar. É Martin Lawrence. Vocês viram aquela parada do Sisval? Do quê? Sisval. Porra, é um cara que ele, tipo, tem reportagem no Fantástico sobre ele. Dele falando que ele, tipo, ele foi pra Harvard estudar. É o Felipe Neto. Felipe Neto provavelmente fez umas 50 vezes mais que ele. Tipo, ele tem uma reportagem que ele falando que ele vai levar... Não. Falando que ele vai levar energia, internet pra... Ah! Pode crer. Falando que ele ia levar energia solar e não sei o que... Só que daí era tudo fake, tá ligado? Pro cara ganhar dinheiro. E tipo, isso tá... tipo a Bel Pass. É, só que a Bel Pass é formada no MIT, tá ligado? E o não, cara é... Ela, eu acho que ela não é formada. É, ela é formada no MIT. É? Só que, tipo, ela se formou em uma parada. Mas daí ela vendia que ela tinha, tipo, 3 formações no MIT. E tinha trabalhado no Google e no Facebook. Não, e tinha fundado uma empresa e vendido. Agora eu não sei. O fato é que eu não consigo achar o currículo dela, mano. O currículo gamer? Ah, acho que tá confundido. Game, acho que tá confundido. Vamos ver se ela zerou o Cuphead. Putz. Pegou todo, pegou 100% no Cuphead, no difícil. Não, mas eu tenho certeza que ela se formou na MIT. Só não que é, ela tá... eu acho que vocês estão confundindo com aquela outra moça lá que falou que tinha se formado um monte de coisa, só que ela não se formou em nada. É a Bel Pass, essa aí. Não, é a outra. É outra. Bel Pass, mano. Não, é outra. É ativista. Não lembro o nome dela. Não, mas vocês não lembram disso? Ela tava no Twitter. Ah, eu sei. Sabe quem é agora? Eu é que falou que ela era. Que ela namorava o Eduardo Bolsonaro. Não é? É isso? Acho que é. Pode ser. Acho que essa aí não tem nada a ver com física. Não, não. É que ela foi, até foi presa esses dias. Ô, louco, foi mesmo? Foi Patrícia Lelis. Ah, tá. Não, é que tem a... Puta, qual é o nome da... Da outra que tem os 300 lá. Ah, essa daí foi presa. Sarah Winter. Sarah Winter. Bizarro o que aconteceu com ela, né? Tipo, ela... Ela era feminista em 2014, assim, tipo, de sair na, naquela marcha das vadias pelada na rua. Daí, do nada, ela virou ativista do Bolsonaro. Não, e ela fazia parte de um grupo que ela foi expulsa do grupo. Putz. É. Não, tipo, do que ela era pirada, velho. Ela é pirada, né? Doidinha na farinha. Como que em, tipo, 2 anos ela sai de feminista radical pra, tipo, bolsonarista? Sei lá, velho, ela tem probleminha. Muito engraçado aquela passeata dos 300, que na verdade eram 13. Os 13 de Brasília. Lutando é que contra eles usaram os mesmos efeitos especiais do filme 300, que tinha o exército lá do Rei Leônidas. É Leônidas? Não lembro, não assisti. É Leônidas. Como assim? Tu não assistiu? Eu assisti faz muito tempo esse filme, nem lembro direito como que é. Ah, é que o filme é muito feio, eu não curti muito de assistir. Eu lembro que eu morava... Não morava, mas... Eu tava aqui em Londrina já. Mas daí eu baixei no notebook, porque não tinha internet na casa da minha avó. Daí eu tava lá e queria assistir o filme, daí eu baixei no notebook. E fiquei a tarde inteira assistindo esse filme e terminei achando uma bosta. 300? É. Aquele Senhor dos Anéis também, putz, fiquei um tempão assistindo e desisti no meio. Muito chato. Putz. O filme tem... Peraí, Senhor dos Anéis é da hora, não fala mal do Senhor dos Anéis, não. Senhor dos Anéis eu nunca... Eu joguei o Lego do Senhor dos Anéis, muito bom. Senhor dos Anéis pra mim é que nem a lista de Schindler. Fica na minha lista, eu nunca assisto. Ah, velho, que filme. Tem 3 filmes de 3 horas cada. É. Meu pai coloca pra assistir. É, pra dormir, quer dizer. Ele vai no domingo, ele bota lá o. Daí começa lá a musiquinha. Daí você desliga e ele abre o olho e fala assim: não, eu tava assistindo, liga de novo. É tipo isso. Mas já virou a. A rotina dele, ele já foi treinado pra que aqueles bagulhos lá, MK Ultra, pra poder, toda vez que eu ouvir a música do Senhor dos Anéis, ele dorme já. Pô, cara, qual que é a chance desse MK Ultra ser de verdade? Ou ter alguma coisa parecida? Acho que existe alguma coisa desse tipo, cara. Porque o que aconteceu com o... Voltando de novo ao Christian, uma das coisas que aconteceu com ele foi justamente isso. Um grupo de trolls trollou ele pra ele... Porque ele já é o doidinho da cabeça, né? Daí um grupo de trolls pegou ele pra falar que todo o universo, a lore do Sonic 2 que ele tinha criado na cabeça dele, um dia ia se fundir com a realidade. Daí ia ser a grande fusão. E ele caiu nisso, cara. Só que foi meses de lavagem cerebral pra ele poder... Caralho. Tudo bem que ele é autista, mas se hipnose é real... Por que isso não seria real? Imagino que pelo menos eles tentaram. Se não deu certo, pelo menos eles tentaram. Tipo, fazer um programa de verdade desse. Aquele Políbius, né? Outro que eu vi no Você Sabia. Abraço. É cara do boné e cara do aparelho do Você Sabia. Pô, o cara não tira aparelho nunca, né? Que tristeza. É moda usar aparelho. Pô, cara, mas esse negócio de usar droga lá do MK Ultra... Eu acho que é... Eu acho que é verdade, velho. Ah, é possível. Dizem que aquele negócio do ayahuasca, né? É, influencia como você fala a verdade ou mentira. Por que não seria pra controlar a sua opinião? Cara, assim, tipo, os Estados Unidos... O que é isso? Não, porque a princípio, pelo menos, hipnose, por exemplo, dizem que, tipo... Quando tu tá hipnotizado, tu não faz nada que tu não gostaria de fazer, entendeu? Então, mas e se os caras fazem uma lavagem cerebral pro cara querer fazer? Ah, mas aí lavagem cerebral é tipo, sei lá, o cara fazem com tortura, tá ligado? Também. Ah, mano, não, tipo, se for pensar, tá ligado, os Estados Unidos, mano, os caras tinham um esquema que eles pegavam informação do mundo inteiro, tipo, os caras pegavam... tirava foto de satélite, levava, hackeava a Dilma, tá ligado? Pra tirar foto do escritório dela. E ouvia as conversas, então, tipo, mano, eu não duvido. Oh, o Cisco já falou que já foi hipnotizado. Cisco não, o Sábio disse que já foi hipnotizado. Já. Como que foi? Hipnólogo, que eu achei que era um psicólogo, mas era um hipnólogo. Aí, eu basicamente fiquei fingindo que eu tava sendo hipnotizado, porque eu não queria constranger. Mas você não foi realmente hipnotizado? Não sei, talvez seja isso que eu fui ludibriado. Eu tava tentando não constranger o cara, mas na real eu tava sendo hipnotizado. Qual que seria a diferença de tu ter sido realmente hipnotizado ou tu ter sido manipulado pra tu fingir que tu tá sendo hipnotizado? Caralho. E se tu foi hipnotizado a fingir que você tava... vocês viram aquele hipnólogo que foi no Flow? Sim, o Pyong Lee. Sim. Abraço, Jake Lee, dragão ocidental. Jake Lee é o dele, né? É o dragão ocidental. Que foda. Tá bem, ele fez aquele negócio da hipnose, mas não pegou não em mim. E eu tava tentando, eu tava querendo acreditar. Mas não deu não. Decepção do caralho. Ah, não sei, hipnose, eu acho que é possível, só que deve ter uns hipnólogos muito bosta por aí, que o cara sobrevive nessa do pessoal não fingir que tá sendo hipnotizado por educação. Olhe para o relógio. Agora que eu lembrei, eu já fui hipnotizado 5 vezes, mano. Alguma delas você foi hipnotizado mesmo? Talvez. Bem, cara, eu fui hipnotizado por esses seus olhos lindos. Ai, para. Assim que o Cisco conseguiu o sugar daddy dele. Claro, como é que tu acha que eu tô falando com você? A avó do Mielon, né? Sugar mommy. Putz, olha que coincidência, minha avó tá aqui em casa hoje. Não era tua avó que o Web namorava? Pede pra ela me comprar mais uma skin, mano. É, mas só o avô de alguém é o Abi namorava. Sim, o Cisco vai ter que envelhecer uns 40 anos pra despertar o interesse. Não, mas é tudo catfish. Nossa. Pra ela eu sou um velho de 80 anos. Da Turquia. Que... Ah, é que no primeiro caso era um velho árabe, não sei de que país que era, mas era árabe. Eu acho que era... Turquia é árabe? Turquia é? É, né? É, pode crer. Mas não fica mais ali pra... Não importa. Né, tipo, na Europa, né? Não entendo o suficiente. Não, eu acho que é tipo entre a... Fica ali na divisa ali, na fronteira, né? Quando é país e fronteira. Entre a América e a Oceania eles estão. É que tipo, os caras fogem lá da Síria e daí vai pra Turquia, daí entra nos países. É que a Turquia é tipo o Brasil pro pessoal lá da Venezuela. É, pode crer. Cara, acho que já deu. Temos aí 1h12 de episódio, vamos pros. 1h12? Não, a gente enrolou um pouco, né? No começo, então deve ter dado menos. 1h10. Pô, é que a gente começou, daí o Cisco tava jogando... O Cisco não, o Sávio tava jogando LOL. Daí não responde, não entendeu a pergunta. Estragou a abertura. Na real, mais da metade desse podcast eu tava distraído com outra coisa. Nem escutei. Era, ele tava distraído com a foto do macaco Japão. É, do macaco Japão dele. Agora, nos próximos episódios, eu comprei um... Depois de 2 anos, comprei um suporte pro microfone. Não vou precisar mais ficar deixando ele em cima de livro. Mas você não tava usando ele no livro nesse episódio? Tô usando, mas eu comprei um suporte pra chegar ainda. Isso era a foto que tu mandou. Eu pensava que era teu vibrador em cima dos teus livros sobre liberalismo. Um jovem investidor, Ludwig von Mises. Tem até um do Stephen Hawking aqui. um livro de mindset. Mindset? Mindset? Mindset? Heteronormativo. Memórias de um sargento de milícias, que eu sou culto da literatura, literatura brasileira. Que eu sou sargento. Eu tô no começo desse livro ainda, não tem nada a ver. O começo tá contando a história de um cara que levou um chifre. Olha a história. O cara, ele conheceu uma mulher no navio. Daí ele foi lá pro porão do navio. E daí transou com ela. E daí ele saiu do navio e descobriu que ela tava grávida. Foi assim que nasceu o capitalismo. Então, daí ele tava criando um moleque. E daí quando ele tava, tipo, o moleque tinha uns 10 anos de idade, ele chegou em casa do trabalho e daí saiu um cara correndo da casa dele. Daí ele descobriu que tipo, ele não fala explicitamente, mas dá a entender que o filho dele era, na real, o filho do capitão do navio, que a mulher dele também ficou lá. Na verdade, ele ficava com a mesma gente. Ah, que isso, velho? Dom Casmurro? É o papagaio do Sávio. Mas não importa, daí. Tem um do liberalismo do Mises também que eu nunca li na vida. Muito chato. Livro é uma coisa muito chata, não gosto de ler. Eu acho que o mais chato daí é o terceiro, Aprendendo a Desenvolver Aplicação Web. Pô, velho, o livro foi lançado em 2014, tá totalmente desatualizado, pra nada. Acho que o mais chato é esse capa azul, que não tem nada na capa, então não sei o que é. É o. Um caderno. O último azul? É. Esse é Domain Driven Design. Não pode ser um caderno porque o Tashima odeia cadernos. Eu odeio, morro em todos os cadernos. Por que odeia caderno, caralho? Pô, velho, você vai. Sei lá, você vai ter aula de uma matéria. Daí você tem um caderno de 16 matérias que eu tenho que levar, pesar 50 quilos na mochila. Mas eu vou ter as outras matérias. Ninguém tem uma matéria num dia só. Cara, por isso que eu tenho dois cadernos. Um caderno pra as matérias que eu não gosto e outro pra química. Que é um Você gosta de química, sabe? Gosto. Gay. Nada contra ter até alguns amigos. Que são químicos. Que são químicos. Espero que eu tenha mesmo. Pô, abraço aí, amigos químicos. Folha sulfite. Ou no computador. Anota. Nossa, mas folha sulfite é difícil você colocar linha. Você escreve tudo torto. Não, velho, mas eu não fico escrevendo assim, eu só uso pra fazer anotação. Rápido. Em minha defesa eu escrevo torto até quando é folha com linha mesmo. Nossa, eu também tem. Vai ser químico, sabe? Vou. Vai ser quimérico. Vou. Nossa, agora que eu notei que a foto do Tashima aqui de longe, se você apertar bem o olho, parece o maluco da faca AK-47, não parece? Perfeita pra combate. Parece uma foto do fluorescente. Antes a minha foto era um esgoto, soltando água com lixo. Mas daí agora tem que começar a usar Discord pro trabalho, então tem que botar uma foto de verdade. Não, não, é que você recuperou sua autoestima depois de MGTOW, mais comer carne crua, mais mewing, mais comer de frente jantar, pra parede. É. Parece que o Yudi tá machido careca. Atenção, gurizada. Vou ter que sair aqui. Então vamos finalizar. Então, é minha vez aqui na Cisco. Tô me chamando pra jogar Instagram... bala. Vou ter que Cisco. Sair. Seu Instagram de fotos ainda tá ativo? Não, não tá. Eu perdi a senha desse aí e nunca mais consegui. Porque eu coloquei um e-mail que eu nem lembro qual era. Então, ele não existe mais. Meu Twitter também não existe mais. E se quiser me encontrar, vai tomar em Auschwitz. Chega em Auschwitz. Auschwitz, forno número 2. Exato. Ele vai estar lá botando lenha. Vou estar minerando aqui. Você, Cisco. Calma, patrão, calma. Você, Cisco, não, sabe? Toda hora eu confundo. Pera aí, deixa eu só me mutar pra dar uma tossida muito forte. Então vai lá, Mielão. Enquanto isso, vamos divulgando o Apoia-se da Rádio Metrô. Sabe que a Rádio Metrô tá transmitindo os episódios do nosso podcast. E eles estão ajudando a gente, eles estão com programação praticamente o tempo todo. Os caras estão bem engajados. Eu até prometi que ia fazer um programa para eles, mas não tô tendo tempo. Você, Milão, considerações finais, divulgações? Ah, eu tenho uma consideração final. Sigam Edinaldo Pereira, meu amigo. Ele é genial. Foi para Chico Melancia City. É um grande Edinaldo Pereira. Ah, entrem e apoiem o apoia.se/Rádio Metró. Adicionem no zap o número Eduardo Bolsonaro. Qual que é o número, sabe? Calma, tô procurando. Tá, enquanto isso eu vou fazer stand-up comedy. Meu, eu entrei na minha casa e a minha esposa, meu. Putz, chegou o número. É, número, adicionem no zap 6191501881, Eduardo Bolsonaro. Isso aí. O apoia-se da Rádio Metrô vai estar na descrição. É apoia.se/Rádio Metrô. O Sávio, siga ele no Twitter, @SávioSCG. Será que alguém chegou no final desse episódio? Ah, acho que chegou. Eles queriam ver. Vamos colocar uma coisa no comecinho pra eles assistirem até o final. É só cortar essa parte. Corta do início até agora. Chega. Todo mundo chega. Se bem que, na real, eu tava planejando esse episódio ser um de duas partes. Então ele só vai sair quando a segunda parte estiver junto dele. Que daí, beleza, Nós gravaremos com os outros membros que não puderam estar aqui hoje. É, rodízio. Natália agora virou tomboy. Tá em São Paulo. Encontrou inclusive, a Aparecida Memes. Acho que foi ontem de madrugada. 2 horas da manhã, ela me mandou uma foto. É. Não, é que a mãe dela mora em São Paulo. Dela foi pra casa da mãe dela. Daí ela... não, proibido. Ela mandou 2 horas da manhã uma foto com a Aparecida, do nada. Verdade. Ela mandou uma foto aqui no zap. Eu mandei pra... pedir pra ela mandar um áudio da participação especial. Ah, tem... A Natália cortou o cabelo, aparece o cara... A moça do Deadpool, lembra? A musculosona? Sei. Igualzinha. Ah, os perfis do patrão que ele tá pedindo pra divulgar. @OWFarias, o perfil pessoal dele. E o @metrô_litoral, da Metrópole Litoral, que tá bombando no Twitter agora. Ó, oh, Tashima lembra ainda. Lembra. E o meu Twitter, @Tashima42, que foi reativado porque eu não queria ter mais um perfil com meu nome no Twitter. Mas daí eu descobri que dá pra fazer um networking lá pelo Twitter. Daí eu reativei. Mas é porque, na verdade, é pior. Se alguém for pesquisar e não tiver logo o perfil, ela vai começar a pesquisar mais. Se ela já achar logo de cara, ela vê o que tá ali. Daí não vai pesquisar o que é pior, que tá lá no esgoto do Twitter, entendeu? Na Mariana's Web. Você bota um bait ali na frente, que daí a pessoa vê aquilo lá e já fica feliz. Igual aquela coisa de criptografia, que você divide em duas partições. Daí, se alguém te sequestrar e pedir a senha da primeira, você dá uma e daí só mostra a superfície do que tem lá. Interessante isso, nunca parei pra pensar. É, daí você evita de ser morto e ao mesmo tempo, não sei, foda-se, vamos encerrar o episódio, tchau. É isso aí, tchau. Fala alguma coisa, sabe? Eu vou cortar o cabelo amanhã. Boa. Tchau. Tchau. Que pensa a União Soviética. Putz, quando gravo os meus TikToks de Pokémon até de Xoxô. Até quando vou gravar podcast? Na minha cabeça é só o RSS. Até quando vou gravar podcast? Na minha cabeça é só o RSS. Meu amigo Chico Melancia tweetou só para me importunar. Edinaldo Pereira não aprova. Se não aprova, o post se exclua. Edinaldo Pereira não aprova. Se não aprova, o post se exclua. Briguei feio com a rede Metrópole, pois ela queria me enganar. Pra gravar você precisa ouvir a voz. Sem ouvir a voz, como é que vai gravar? Me diga aí. Pra gravar você precisa ouvir a voz. Sem ouvir a voz, como é que vai gravar? Me diga aí. Quando acordo cedo na matina, quando estou precisa lanchar, não consigo tirar da minha cabeça tudo que penso é União Soviética. Não consigo tirar da minha cabeça tudo que penso é União Soviética.